andrecedesmoral.com.br. Sucesso, Brisa Star. Alô, parceiro Thiago Júnior, tá? Chorou, papai. Nosso som é lá, se você vai gostar. Piseiro tá rolando e não pode parar. Pensar na roça é assim. Segura minha mão que você roda pra mim. Vem dança assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Olha comigo pra valer. Só eu e você. Vai dançar assim pra mim. Se joga no passinho. Vamos juntos se amegar. O piseiro vai bombar. Chama, vai. Vai dançar assim pra mim. Se joga no passinho. Vamos juntos se amegar. O piseiro vai bombar. É o som dos paredões. E o patrão de pé do paredão. O nosso som é massa e você vai gostar. Piseiro tá rolando e não pode parar. Pensar na roça é assim. Segura minha mão que você roda pra mim. Vê dança assim comigo. Vê de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer. Só eu e você. Vai dança assim pra mim. Se joga no passinho. Vamos juntos chamegar. O piseiro vai bombar. Vai dançar assim pra mim. Se joga no passinho. Vamos juntos chavegar. O piseiro vai bombar. Machuca. Vai dançar assim pra mim. Se joga no passinho. Vamos juntos chavegar.